Agora meu irmão está falando de instrução de Ipapia. Sente, vou deixar agora até 3 mil pés, parceiro 2, 2 e 4. Eu vou direto do, né? Vou direto do, ó, 2, 2, 2, 4. Na proa de TAP para o nível 070, boa nossa história. De operação para o pensamento, mantenha presente proa, o limite será o lucro zero. Descendo para 10.000, o fio 22 ajuste já pode estar estabilizado, passarinho 2, 2, 2, 4. Torre Salvador, do Boa Noite, Cogona 098. Estamos na ponte 2, autorização Natal 410. Se eu fizer 98, eu vou descobrir. Ajuste em comando 7 para a formação, tráfego posição de 1 hora, 7 milhas, como nordeste, passando 0,50 para 2 mil pés, afastando 7 dias da passarela com 2,0 de grade, tudo vai seguir esse tráfego com o número 3 da aproximação. Bora 334 estabilizado. Irmão. Já continuamos com o procedimento, turma 9895. 9895, 1, 3, 6, 4. Pode prosseguir na descida, 6074. 6074, deixa na esquerda, você para 4 mil pés, deixa na 022, cancelada a restrição ETAP. 4 mil, cancelada a restrição ETAP, graça, hoje na 6074. Ajuste em comando 27, desce para 3, 1, 3, ajuste a 022, é forte que você para o localizador na presente proa. É forte estabilizado. Gente, mais estabilizada do 5.27, está 3 mil. À esquerda, saída Pucca, transmissão de par. aciona 5456, controle número 0908. Estamos autorizados a São Gonçalo, no nível 370, aerovia Pêsulo. Pêsulo 10, decola da 010 com curva esquerda, poucas e par. 5456 no transponder e 1208 ao controle, bônus 09. O cruzamento está correto, o caso em voo assim falar com o centro do Jardim mais alto, já consulta e mediante possibilidade de outro luz, hein? Paciente, eu quero uma vez, obrigado. Chama o acionamento. Sério. Paciente, eu venho, consigo dizer por quantos números? 15 dias. Eu já dizia, consigo por quantos números? 1,5 milhas, 15 milhas. Este reporte é terra, leve-se para o nível 2050 do 972. 2 reportará, nível 050. Será que a gente está preparada para o nosso próximo até a presa de polo no seu localizador? 74, controle? Na escuta, prossiga. Faça a desoperação para o sequenciamento, mas é presente para ele, não será o localizador. A gente pegou o limite ao lote, minha 074. A gente tem o colo 27, desoperador 12, justo na 022. Qual foi o estado que você está no localizador? Ah, viu, certo, você está no localizador agora, deixa eu falar 2000. A informação saiu para fluir a passarela agora 8 minutos à frente, com 140 de grande speed. Precisa do sol 1809-5927. Ah, mas ainda? Controle, passarela 2224 está estabilizado. 224 está passarela, completa esse novo 36 metros, tem condições de manter a presente velocidade até o externo? Afirmativo. Tem presente velocidade até o marcador externo, chame torre 9895. Torre 295, 2224. Chame 0074, redução de velocidade para 2009. Qual confirma, senhorita? Chalé 0074, redução de velocidade para 200 nós, 2009. 209, 0074. 0074, o Chalé para informação, segue prática de 1h08, já estabilizado no localizador, passando 050 para 2007, Embraer 190 da Azul, com 190 de grau, pedido em redução. Ok, isso aí, vai reduzir. Posição 1 no Lima, na minha escuta. Alfa, Kilo, parte 3, Uno Lima, Golo 334, 7. Passa. 074, percebe na descida para 3.000 pés, deixa na 022. 3.000, 074. Golo 972, na prova de TAP. Golo 972, vou e Duna, deixa para 4.000 pés, deixa na 022. Duna, 4.000, na 022, Golo 972. 3398, voo direto Duna, desce para a nível de voo 050. Duna 050, 3398. Chalé 0074 para o localizador, correu direita para 060, desce para 2000 pés, o risco na 022. 1022, direita 060, 2000, 0074. Motor de Salvador, 3170. 3170, sala de identificação, voo direto Duna, desce para a nível de voo 060. Quando Duna para o 060, 3170. O 5, o número está estabilizado. Firmo, senhora, estabilizado. No final do procedimento, torre 9895. 895, 5.27, obrigado, ótima noite. Boa noite. No localizador, 6074. 6074, sede, reporta full ULS. Vai reportar. Esta azul, final, 7 minutos. Azul 527, ciente, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguarda. Chalé 074, iniciando a redução para a aproximação, tráfego 2,6 de 1,7. Sim, 3 no Cross, ajuste a 0 2 2, utilizando o final do seu Zé Elétrico com a porta estabilizada. 972 para 2000 pés, autorizado FTA, reportará estabilizado. Mais 09. Ok, já informado que eu se dirigiu já local. Obrigado. 398, deixa para 3000 pés, ajuste a 0 2 2. 3000 pés, para 398. 73, com disposição 5 Lima, até a aeronave da Globo, está ali na entrada do pátio, aguardando para ser sinalizado o box. Presidente, saiu agora via Alfa Lima para o pátio 3, que está na visão da aeronave da Globo, passageiro 224. Ah, firma, posição 5 Lima. 5 Lima, 224. Oi, tomador, boa noite, minha 074, passando Duna, fui aliás. Presidente, minha 074, continua a aproximação, vai ter o seu impulso. Trabalhando a autorização. Azul 527, autorizado pouso, pistão 0, vento 1, 7, 0 graus, 1, 0 mais. Livre pouso, Azul 527. Torre Salvador, gol na 098 para o pushback e acionamento. 098, função 2, autorizado, puxa, sinal, chuta. Livre, reportaremos táxi, gol na 098. Foi, confirma a condição da pista com 0074. Pista seca. Ah, tá, valeu. Salvador, gol 354, com a informação Bravo, autorização Alexa Júnior. 354, ciência atualizada, Aracaju, nível 230, VOIC 33, telefone 990, conhecendo a saída Tuca, Jame, do Corvo Aracaju, aciona 5460, controle frequência do meu velho inicialmente. Autorizado 230 então para Aracaju, rota conforme, aerovia Whisky 33, decola 10, Pucajama, Aracaju. E tração 5460 e o controle 208 com 354. E a correta, curva à esquerda, chame ponto acionar. Azul 5127, seu solo 50, táxi à direita via Alfa, chamante da Juliette na minha escuta. Fique atento à aeronave da passarela que está ali na interseção da Taxi Kilo, já vai entrar no Taxi 3. Juliette via Alfa, chamante da Juliette, observando o passarela, ao 57. TNMA 074, autorizado pouso, pistão 0, vento 1,70 graus, 1,09. Sim, autorizado pouso, Estabilizado, gol na 972. Entrada final do para 2, para o Marana, final do ILS X-Ray, o TAM 3398 desce a 2000 pés. É 60 no POB, 3 horas e 11 de autonomia, alternando Fortaleza. 098, autorizado direito, tá bom, espera, chame pronto para a decolagem. Eita, depois tem uma ponte de espera pronto, com a 098. Você é mais da Juliette, é o 57. 57, autorizado, esquerda, botão 1. Esquerda, botão 1, boa noite. Tá, eu passaria 2224, está sem o balizador aqui na posição. Quem fez? Foi vista 5 Lima, aguarde. Provavelmente balizou o lado, ele está se dirigindo aí, né, mano? Tá legal, obrigado. O Xanem é 074, chamo aos 52, táxi direita, via Alfa e chamante da Juliette, mandando escuta. Você escuta Alfa da Juliette, 6074. Veio direto de Duna, dois separadores, dois códigos, Duna 2000, 1022. Tá ok, eles estão cientes da sua condição aí, que eu vou reforçar com ele. Ciente, obrigado. Para 3000 códigos, Duna 022, vale que segue tráfego azul, posição de 2 horas. Fala 4 milhas, mesmo rumo destino, passando 180 para 2 mil pés, da Embraer 190. Completa o final do procedimento, torre ao 98 e estimar 95. 29. Autorizar, estimar o táxi completo, estimar. Motor Juliette, 63074. 3064, autorizado esquerda, portão 06. Ele é o 06. Solo 5.6, táxi direita, via Alfa, Kilo, posição prevista 1, Romeu do Pátio 3, mantém escuta. Afirmativo Alfa, Kilo, previsto 1, Romeu na sua escuta, 1, 93. Então 33, nova correção, Gorro 098, autorizado decolar, pistão 0, vento 1, 70 graus, 8 horas. Eu decolagem na 0, agora na 0, na 0. 398, autorizado para o 10, vento 1, 70 graus, 109. Livre pouso, 1-0-3-3-4. 1-0-9-8, decola 5-7, controle 1-0-0-8. 2-0-8, decola 0-9-8, obrigado. 6-9, 3-9-8, Salvador, boa noite, gol 9098, decola Pucas de Paz. 9098, pegou, com o tato fazendo a decolagem, com o paraíso de 2370. Entra a gente direto Jama, após Jama de Paz. Ao 370, após Jama de Paz, gol 098, obrigado. Torre Salvador, 3170, uma milha para o índice Sierra, visual agora. 3170, ciente, continua com o seu assalto, lado 3170 e pouso. 3398, só 5 lá, táxi à direita, via Alfa, chamante da Juliette, mantém a escuta. Alfa, chamante da Juliette, mantém a sua escuta. 3398, FB. 3170, vento 1170 graus 8 mais, autoridade com os pistão zero. Taxi Hugo 1354, temos 133 a bordo. 2 horas e 10, alterna João Pessoa. Número 354, autorizado táxi via Pátio Índia, até Ponte Pedra, pistola 0, informa ponto de decolagem. Pátio Índia, Ponte Pedra, 10, Amaral, 1354. O 98 vai aguardar a saída da aeronave da Lagoa, vai passar em frente ao Juliette, após ela, ingresso à esquerda, por 2. Então, após a passagem da aeronave da Lagoa, confirma a direita, por 2, não é isso? Afirma, após a passagem da aeronave da Lagoa, que está saindo para decolar, ingresso à esquerda, por 2. 3170, chama 01, direita, táxi via Alfa, chama esta Juliette, ontem escuta. Alfa, esta Juliette, você escuta, está 307 Alfa. espera, o voo 354. 354 autorizado, né, decolar, lento 1, 60 graus, 5 graus. Escola, voo 354. Juliette, está 370. 2170, ingressa Juliette esquerda, palha remota, posição no 4. Juliette, remotão no 4, está 370. Vai interceptar o ILS azul 4062. 4062, estabilizado, reporte estabilizado. Gente, tá estabilizado. 4062, como está funcionando o procedimento? Estou remando a entrada 5. Gente, boa noite. Boa noite. Quando 2222, parabéns no importe. Ajuste na 022, autorizado a final do procedimento em ABC 6, pessoal 0 de Salvador. Reduz a velocidade de escada em 29. Reduz a velocidade de 29, desce para 2000. E livre a ABC 6, estão no 0, e se 2 a 2, ficou no 2 a 2. Salvador operando com a São José, enche a camada na final em 1500 pés. Ah, ficha está seca. Afirma. Para decolagem, eu subi para nível 230, para o nível 10, vem direto o Gema. E Gema para o 2354. Gente, autorizado o pouso 4062. Aracaju. Olha, Aracaju, gol 1354, dois coordenados já ao nível 210. Não mantém o nível 210, aguardando confirmação com Recife. 210, aguarda confirmação com Recife, gol 1354. Estabilizado. Pode ser, estabilizado, ele é essa que foi funcionando 0, 2, 2, 2. Final do procedimento, estou renovando 8, do final 95. Bom, 2, 2, 2. É, Salvador, gol 2, 2, 2. Chegou no 2, 2, 8, altímetro 1012, corrijo, 1022, continua a aproximação, informe visual com o campo, aguarde pistão zero livre. Vai, bota visual com o campo, gol 222. Solo 08, livre na Fox, chamamos 1, corrijo, mantenha-me escuta, táxi autorizado via Alfa, chame-me de Juliette. Gente, nessa escuta, táxi de Alfa, chame-me de Juliette, azul 4, 302. Piscina 0, vento 1-0, 1-8-0 graus, 0-8 nós. Azul 4-0-6-2, táxi autorizado Alfa Kilo, pátio 3, posição prevista 2, João Nilo, fica atento ao Bolívar 2. Alfa Kilo, posição 2-0, azul 4-0-6-2. Boa noite, bom voo. Obrigado. 228, Solos 1-0, táxi via Fox Alfa, Juliette, portão 07. Fox Alfa, Juliette, para o SET, voo 228. Salvador, bom dia, passageiro 2222, informação Charlie, até o 110. Passageiro 2222, recebendo notificação, vou direto do ano, você para 3.000 pés, né? Ajuste ao 022. Direto do ano, 2.000 pés, 1.022, passageiro 2222.